Panorama Agrícola para 13 de fevereiro de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua nova, 13 de fevereiro de 2013, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: melhor um pão seco com amor do que um churrasco com ódio. Na entrevista de hoje, você fica sabendo como está o comportamento da safra da maçã deste ano. A colheita já começou. No Viajando por Santa Catarina, você encontra a oportunidade de negócio em São Francisco do Sul. E no noticiário, Canoinhas, Rio Negrinho e São Domingos vão construir unidades de apoio à agricultura familiar. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode acompanhar o nosso programa também no site da EPAGRE ou no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na produção de leite, invista sempre na qualidade das pastagens. Informe-se sobre isso na EPAGRE do seu município. É hora das notícias. 12 prefeituras da região sul do Brasil, incluindo 3 de Santa Catarina, já firmaram contratos com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para construir unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. No total, o governo federal vai investir R$ 5.400.000 na implantação dessas unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. Aqui no caso de Santa Catarina, as prefeituras que assinaram contrato com o Ministério do Desenvolvimento Social são as de Canoinhas e Rio Negrinho, no Planalto Norte, e São Domingos, no meio-oeste contestado. A ação incentiva todo o sistema que envolve a agricultura familiar, porque articula produção, abastecimento e consumo dos alimentos. O alimento que fica na unidade é destinado aos beneficiários de programas socioassistenciais ou educacionais, garantindo assim uma alimentação adequada a essas pessoas. E as unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar, que serão construídas aí em Rio Negrinho, Canoinhas e São Domingos, garantem a qualidade dos alimentos e a organização da distribuição, além de contribuírem para a economia regional. O governo está anunciando que o Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014, que será lançado até maio, terá mais recursos do que os disponíveis na safra 2012-2013. Ano passado, havia crédito disponível de R$ 115 bilhões para a agricultura empresarial e de R$ 21 bilhões para a agricultura familiar. Os juros dos empréstimos de custeio e investimento para a próxima safra serão menores. Anunciamos também o lançamento de 3 novas cultivares de arroz irrigado para 7 de março na Estação Experimental da Ipagre de Itajaí. A ideia é disponibilizar para a cadeia produtiva do arroz irrigado novas tecnologias, a cultivar SCS-118 Marx e as cultivares de arroz tipo especial SCS-119 Rubi, de arroz vermelho, e SCS-120 Onyx, de arroz preto. Dia 7 de março, na Estação Experimental da Ipagre de Itajaí. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá pessoal, é hora do Viajando dessa semana. Artesanato com beneficiamento de pescados. O Viajando fala de um grupo de mulheres de São Francisco do Sul que investe em peças de decoração e ainda produz alimentos como bolinhos de peixe, iscas e empanados. Olha, essa é uma história que não é novidade em Santa Catarina. Um grupo de mulheres visualiza uma oportunidade de mercado, se reúne, busca apoio da EPAGRE para a elaboração do projeto e, enfim, consegue formar uma associação que muda para valer a rotina. O exemplo que vem do norte catarinense nas comunidades pesqueiras mostra exatamente uma mudança na vida de mulheres que antes descascavam camarão, fileteavam peixes e agora fazem sua própria coleta de material e trabalham com artesanato e produtos alimentícios e, claro, melhoraram a renda familiar. O grupo foi formado em 2009, depois de um encontro interregional de pescadoras. Tanto as peças de artesanato quanto a produção de alimentos têm como principal fonte o molusco comestível conhecido por berbigão, nome popularizado pelos açorianos para o valorizado molusco chamado vongole. O berbigão habita águas arenosas ou lodosas e é encontrado em praticamente todo o litoral brasileiro. Além de muita proteína, sua carne é rica em ômega 3 e é fonte de importantes minerais. É justamente esse fator nutritivo que ajuda a valorizar a carne do molusco, com grande quantidade de magnésio, cálcio, fósforo, potássio e sódio, além de ter baixo teor calórico e baixo teor de colesterol. Por isso, ele é altamente recomendável para as dietas saudáveis. O Viajando dessa semana fica por aqui. Voltamos em breve com mais assuntos interessantes que descobrimos por todo o estado de Santa Catarina. Até a próxima! Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com Názaro Vieira Lima, gerente regional da EPAGRE em São Joaquim, sobre a colheita da maçã na região de São Joaquim. Bom, na região de São Joaquim, a colheita da maçã ela está iniciando agora, né, com a cultivar Gala. Nas regiões de menor altitude da nossa região, lá que gira em torno de 850 a 1.100 metros, já começou a colheita e a perspectiva ela é melhor do que o esperado no início, apesar da estiagem, de alguns problemas de frio durante o período de final de floração, ela acabou compensando. Então há uma perspectiva boa de colheita, a incidência de granizo ela não foi tão grande quanto se previa, isso aí também é positivo. O fato negativo que se teve é que o tamanho do fruto, o porte do fruto, ele vai ser de 15 a 20% menor. Então o peso vai diminuir um pouco em decorrência da estiagem que se prolongou desde a formação dos frutos até agora no mês de janeiro, com a distribuição de chuvas menor que o previsto. Mas a qualidade excelente de frutos, uma perspectiva de bons preços, já que o volume total vai ser um pouco menor, mas a qualidade do fruto realmente muito boa e há uma perspectiva no setor realmente de dar uma movimentada melhor na economia regional. E com relação a outras variedades, Názaro? A Fuji ela tem uma perspectiva boa de recuperar ainda o crescimento e consequentemente o peso, porque ela, a maturação dela vai ser mais tarde, né? O pico da colheita é no mês de abril, então tem como recuperar o peso, já que o regime de chuvas também parece ter se estabilizado. Qualidade excelente também da cultivar Fuji, a Gala que vai perder um pouquinho em peso. Há outras cultivares na região de São Joaquim, como a Mona Lisa, a Daiane, não? Existe, mas é bem pouco significativo. O grande 95% da produção se resume em Fuji e Gala. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Názaro Vieira Lima sobre a colheita da maçã na região de São Joaquim. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado, e o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. Apoio